Sem você eu não sei mais viver. Quero você por inteiro, só pra mim vem me amar, oh bebê. Hoje lembrei do seu beijo doce como mel. Amor, estou te ligando agora, no nosso primeiro motel. Estou aqui, venha, corra, não aguento mais. Tira a roupa e me satisfaz. Quero você, yeah. Amor, amor. Quero você, yeah. Amor, amor. Não há nada que impeça por você. Quero você, yeah. Amor, amor, meu amor. Dois amores. Portal do Arrocha. Sem você eu não sei mais viver. Só pra mim vem me amar, oh bebê. Hoje lembrei do seu beijo doce como mel. Amor, estou te ligando agora, do nosso primeiro motel. Estou aqui, venha, corra, não aguento mais. Tira a roupa e me satisfaz. Quero você, yeah. Amor, amor. Quero você, yeah.